223, bom dia. 2223, bom dia, senhor, identificação dessa 4.000 pés, vigilância, chegada bom. 4.000, na bom. Passarelo 223, informa ajuste 1020. 1020, combinado. Aeronave na escuta de Salvador, chamada sem necessidade de cotejamento, corrija um ajuste para 1020. Pronto para táxi, POB 091, autonomia 0320, alterna Maceió. Autorizado, Proet Duna, descendo a 2.000 pés, ajuste 1020, está autorizado e ADS Expray, o 6225. Ok, Duna desce para 2.000 pés, com 1.020, Oceana 6225, obrigado. Sulca 298, bom dia. Bom dia, 4298, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4298. Atenção. 1922, complete a final do ILS WISC, chame a torre, 286, bom pouso. 286, obrigado. Torre, gol, 922. Torre. 922, localizador. Gol 922, ajude altímetro 0, 20, reporte baixar travado. Porta. Salvador, bom dia, Azulca 208, próximo ponto de parada, explosão. Azulca do 208, a linha ainda cola sem parada. Afirma. Gente, a linha ainda cola da 10, vento no 50 graus, 12 nós, informa um banho na Gol a 3 milhas do marcador. Azulca 208, gente, a linha ainda cola de imediato, explosão. Vai passar o 372, 1922, baixar e travado. Gente, bom, 1922, continua a aproximação, aguardando pista livre. Autorizado, pulso 190, vento 150 graus, 129. Ele pulso, 922. Azul 4208, decola 258, chama o controle, 120, decimal 8. 08, Azul 4208. Bom dia, Azul 4208, passando 2.000 pés. Azul 4208, controle, contato, radar. Tô 3486, 5.700, voa sobre água, desça sem restrições para 2.000 pés, está autorizado ILS, o ajuste 1020, tanto 3486. Ok, então entendido, tá livre a restrição, desce para 2000 com 1019? 20. 1020 agora, tá 3486, obrigado. Bom, controle sábado, o canto 3304. Muito bom dia, informação Golf. 3304, bom dia. Direto Duna, 5000, 1020 para o ILS. A informação que eu tenho é que transporta órgãos vitais. Confirmo. Afirmo, Duna, 5000, 1020 ajustado. Canto 3304. Oceano 225 em aproximação. Reduza cheque o trem, chame a torre. 1186, Oceano 225. Faremos tudo isso, 18.6, obrigado, até a próxima. Boa. 9. Polo 219. Lembrando a zona de controle. Torre Salvador, Chanel 6225, bom dia, final da 1-0, baixando o travão. 6225, muito bom dia, gestão altímetro 020, reporte baixar travado. Ok, reporte abaixo travado. 020, passageiro 2223. 140 graus, 119. Ok, livre pouso, Chanel 6225. Total, 99, Uno Uno. 99 no Uno, portal 3. Livre de voo já aprovado, 3-1-0. Só um minuto, separe a mão. O 3304 passa lateral de Alagoinhas, desça para 3000 pés. 3000 pés, então 3304. Quem chamou? Foi o... 35345 para Vitória, guardando o copo, ciente do tempo e solicita a saída prevista para Copel. Qual destino, Tripe? Vitória. Aí, inicialmente é Dael. Qual a hora do plano? Dael, ciente. Tá, tá bom. 8.020, 1605. 0, rota conforme o plano, Momo, Coque, Bufioti. Decola no 0 com curva pela esquerda, perfil da Momo, Coquibo e transição Froti. 5113 o transponder, controle 120.8. Aprovado com rota de plano, o perfil a Momo, Momo, Coquibo, Froti. Decola no 0, curva esquerda, 5113 o transponder, 201 o controle, tá pronto para o espectro na meta da área de carga. Autorizado, total, semitaxi. 225 para 180, ciente da hotel. TAM 3663, controle Salvador. Desça para 9000 pés. Ajuste 1020. Chegada 11. Câmbio. Afirmativo, 9000, 1020 na ponte, TAM 3663. Salvador, bom dia, canal 6312. Oceano 312, controle Salvador. Vou para Duna. Ajuste agora. 1020. Desça para 4000. Câmbio. Ok. Duna direto. 1019. Desce para 4063. Depois da minha. 1020. Positivo. Passarela pode ir para Duna? Sorry, do 2, 2, 2. livre, ILS é o número 2, número 1 um está próximo de Duna, câmbio. Livre, reduza para aproximação. Reduzindo, passageiro 2223, voando do ILS. Azul 4208, chame Recife, 12685. 85 para Azul 4208, obrigado. 3179 para Guarulhos, 320. Pronto, cópia. Pronto. Realizado Guarulhos, 320, rota conforme o plano Bridge, Epsilon 6, Bravo até Azul. Decola 10 curva direita, testificada é o Leida para o Leida Voadrid, intercepta a aerovia Epsilon 6. 51141 transponder, controle 120.8. Outro desça para 2000 pés. 2000 pés, 3304. Após Bravo até o Zulu, e conforme o plano de voo. 51141 transponder, 1208 controle. Porta 9, chame quando pode posicionar. Sim, Matheus. Oxané, ingressa Juliette 01 no portão. Juliette, ingressa 01 no portão, Oxané 6225. Diga, Lima Tango. 1219. Oi, Salvador, bom dia, tá? 3486. 3486, baixou e chegou? Afirmativo. E livre pouso, 150 com 12,9, 1020. Livre pouso, tá? 3486. 0203527. Salvador, é o voo na 605. Siga. 605 foi estreito pelo centro, a manter high speed, está mantendo 300 indicada. Pode manter até mais à frente ou pode iniciar a redução para 250? O senhor pode manter um pouco mais a velocidade, mas caso deseje, pode reduzir também. Quem vai manter 300 indicada então, 605 até é bom. Trip 5217, contato radar em Conde. Certo. Para o hotel em Batão. Chamar a torre. Volta na mão, passando a torre, matando. De Batão, eu aciono e chamo táxi. Para. Passageiro 2223. Ciente, reduza. Cheque o trem. E chame a torre. 1186. Passageiro 2223. 18,6, grata para o serviço. Então, em Salvador, passageiro 2223, bom dia. Bom dia, 2223, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1020. Aguarda a pista livre, 1020. 1, 2, desça para 3000 pés, câmbio. Positivo, cano 63, 123, 1000 pés, câmbio. Gol 1605, número 4, para pouso, desça para 4000 pés, câmbio. 04 e o pé reduzindo o 605. Estou lhe matando na intercessão. Tá 3486, solo ao 09, livrou 219. 219, tá? 1000 pés. Câmbio. Afirmativo, 5000, câmbio. Travada de pouso, passageiro 2223. De Alfa até o ponto de espera do 10, no ponto de espera 218.6, no ajuste de 1020. 18.6, ponto de espera da 10, formando, nós estamos com 3 horas e 5 de autonomia, alternando Natal, 3 a bordo. 3 e 5, copiado, bom voo. Obrigado, bom serviço. Claro, Manchester 3, 4, 8, 6, então nós passamos para o Polícia. Claro, tá 3, 4, 8, 6. O 3486 prossiga via Alfa e a ponte da Juliette. Será Alfa, com 3 da Juliette. 3179 chamou pro push, correto? Sim, tô com o tráfego da companhia agora, que tá próximo já da Juliette. Ele vai finalizar estacionamento no 11. Assim que o tráfego da companhia cruzar a retaguarda, pode o senhor iniciar, ok? Afirma, 3486 vai ingressar a Juliette, após o total cruzar a frente. A versa Juliette prossegue até o ponto 11. Ingressar a Juliette, fazendo passagem total, vamos para a posição 11, 4 metros. Fui, o cheque pré-pouso, curve à esquerda, voe para o rádio farol Simbra para aproximação. Câmbio. Reduzindo, voando a rádio farol para aproximação, pode descer para mim, está certo, visual. Autorizado. Câmbio. Cliente, descendo. 1700. Câmbio. Oceano 312. Desça para 2000 pés. Câmbio. 2000 pés. Câmbio 6312. Gol 1605. Vai iniciar o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Desça para 3000 pés. Câmbio. 3000 pés. Câmbio. Ah, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera total. 2223, aos 12, direito 1219. Direito 1219, 2223. Hotel Imatan, controle 128, daí fala aos 12. Câmbio. Reduzindo para a mínima, você está no check de repouso, está no 6319. Patrulha Salvador, Bahia, até 3859, na sua escuta, passa 197 para 1960. Tan 3859, controle, ajuste 1020, desça para 8000 pés. Câmbio. 8000 pés, 1020 é o ajuste. Está ciente da informação, hotel 3259. Gol 1605, desça para 2000 pés, livre ILS. 2000 pés, livre ILS. Câmbio. TAM 3304, em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 186, abaixado e travado, obrigado. Ciente 360, tem aprovado, minuto copo, me para da EL. Prepara a saída da EL, aguardando. Torre 1186, câmbio. Reduzindo 6312. Controle do voador, Papa Tango, Hotel Lima Tango. Papa Tango, Hotel Lima Tango, controle Salvador. Salvador, acionado 0143 para Valença, mantendo 500 pés no através de Picaçu, Salvador, farol da barra. Ciente, chame no através do farol até o Lima Tango. Vai parar, até o Lima Tango. Galeão 360, volta para o Zulu 10, decola no 0, com curva pela direita após. Muito bem, Galeão, líder. após ler, eu vou bridge 5155 transponder, controle 10.8. Autorizado, Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, pela Zulu 10, decola da pista 10, com curva à direita, saída da EL, mesa de duas mesas, direto, transponder 5155, 208, chané 62. 02 portão, chame quanto for, fui gestionado. Gente, mantém a posição passaredo, a intenção é ingressar o Juliette até a rebota 14, porém tem um cutan no pushback no portão 9, ok? Mantém a posição, o 2223. Mantém posição, 2223. Tem 5345 na escuta? 345. Ok, já autorizo, estou com a direção aqui de Vitória 380. Aceita o protocópio? Pronto. 380 Vitória, Upper Zulu 44, decolada 10, com curva pela direita, perfida da EL, Leda, pós-Leda, Voa Yields, onde tem 7 aerovia. 5160, transponder, controle 10.8. 35345, autorizado Vitória, 380, pista 90, curva direita, Leda, saída da EL com Leda, transponder 5160208. Confirmando a saída da EL Leda, após Leda Yields. E 5160, transponder. 5160, após Leda Yields. Chame quando pronto para o posto. Chamará. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 1186, câmbio. 86, câmbio até decolagem. Até. 5, bom dia, no ILS. Bom dia, no 605, continua a aproximação, aguarda, pista livre. Certo. Ria 312, cheque trem, livre pouso, 150 graus, 12 nós. Ok, trem baixo trabalho, livre pouso, 63 nós. Após a passar a aeronave na curva, o total ali, mantém? Negativo, mantenha. Solo Salvador, até 3304, bom dia, livre. 304, bom dia, bem-vindo, é trânsito, sim. Afirmo. Depois de ingressar aquilo e após prosseguir... Não, prosseguir em frente na Alfa, ok? Aguardante da Juliette, já vou taxiar a aeronave, o 3304. Afirmo então, vai prosseguir pela Alfa, aguardando a Juliette. Nível de voo 120. Câmbio. 7120. A da TAM, livrar o eixo, ingresso da Juliette até a remota 14. Após a passagem do TAM, passarido 2226, ingresso remota no carro. Da torre, aguarda para prosseguir por parte do Graé, o hotel Oscar Zulu. O norte aguardando para o Graé, Zulu. O Xané 6312, Zulu 17, direito 1219. Direito 1219, bom dia, Chanel 6312. Bem-vindo, Alfa, reposta da Juliette. Alfa, sua Juliette, obrigado. Agora, Banda da Bahia. Positivo, frequência livre, câmbio. Frequência livre. Ciente. Tráfego. Posição. 3 horas, 6 milhas e meia, passando 10.000. Airbus da TAM. Câmbio. A 7, ó, pra vista. Olha, Zero, hotel Oscar Zulu, tá visual com o voo. Tá autorizado, vai direto para o parque. Total alinhar e manter. Total agora ali e mantém. Oscar Zulu direto para o parque do Grae, agilizando na medida do possível. O hotel Oscar Zulu reporte na final para o Grae. Voltará na Grae, o hotel Oscar Zulu. E desça para 10.000 pés. Câmbio. Registrado 1020, autorizado a tomar Santana. 5207. TAM 3859. Voe Tuna. Desça para 2.000 pés. Câmbio. Tua de Tuna descendo para 2.000 pés. Sem restrição. TAM 3859. 219, 605, até já. 5 pra gente, tá bom. 300, Cindy. Sônia 6312, aproximando-se da Juliette. Ingresso a Juliette, ponto 10. Juliette 10, 6312. Salvador, bom dia, 6005, está livrando, nossa, estou escutando. Bem-vindo, prossiga Alfa, repórter da Juli. Alfa, repórter da Juliette, 6305. Oi, Salvador, bom dia, tá 3663, estabilizado na LF, tá visual com o campo, baixar travado. Total 9911, decolagem autorizada, 950 graus, 10.9. Início de decolagem, total 9911. 3663 da TAM, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, 3663. Meia, reduza, 250 nós, câmbio. Reduzindo, 250 nós, 7826. Mantenha o ponto de espera, 3179. Mantenha. O nosso 7 desça para 6.000 pés. Câmbio. Chegando 6.000, 5217. Informe velocidade. 240, senhor. Ciente, reduza para 1809. Reduzindo 180. De 28, boa viagem. 728, bom dia. Trip 5217, desça para 2.000 pés. Câmbio. Prosseguindo 2.000, 5217. 605, ligado. 1-1-6-50, bom dia. Total 9911, controle Salvador, bom dia. Contato radar, câmbio. Afirmativo, senhor. Subindo na 6-50, subindo a mão para frente. 0274 transponder, controle 120.8. Trip 5217, vetoração direita, proa 235, limite localizador. Câmbio. Direita 235, limite localizador, 5217. TAM 3859, reduza para velocidade de aproximação e efetue o cheque pré-pouso. Câmbio. Já reduzido, TAM 3859. 3663, solo 24, direita 1219. 39, obrigado. 3179, alinhar e decolar. Pista 90, 150 graus, 29. Autorizado alinhar e decolar, TAM 3179. Descer.